Chamar a identificação, descida para 4 do pés, agitado 1021, na chegada 12 a rua, azul, passando a seguir. Salve, salve, azul, papai, Romeu, Delta, não mais. 4 autorizado, alinhado e decolar, vento 1,60 graus, 8 nós. Alinhado e decolar, dá 1,0, obrigado. Salve, Salvador, Papá, Romeu, Delta, Tomás. Chame Azul 407, 1251. 251 Azul 407, thank you, command. O vento 1,60 graus, 8 nós. Chalé 6313, mantém a posição em próxima entrada do pátio, vai ocupar a posição 4, que essa aeronave da Gol está em frente, porque assim que ela taxiar, está autorizado o portão 4. Aí bateu, 6313. Gol no 6113 para o táxi, estamos com 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, aprendendo campo. C24, muito boa noite. Identifique, levando a Pro de Duna, descendo para 2021 ajuste, livre LS. Muito boa noite, senhor Frank Duna, livre LS, 10 para 2000. Obrigado, hein? 2224. Pessoal, 63, entrou? Afirmativo, conforme a instrução, ingresso, portão 4. ...04, decolo 07, controle 208. 08. Vou no 604, cruzando 1300 metros. Vou no 604, contato radar, Tubal 370 na Momo. 70 Momo. Seria. 02, autorizado, direito na Delta, empate de cruzar a pista e empate de guitarra. É, muito obrigado pela autorização. 1895. Salvador, por favor, Romeu, Delta, Lima Mike. Delta, Lima Mike, possível. Ligação do Sol. Ok, qual é o local que está estacionado? Pátio Serviço. Lima. De qual pessoa, minuto? Aguarda. Meu 3, livre de decolagem, 1,60 graus, 8 nós. Volta ali o Mike para acionamento autorizado, ponto cópia. Autorizado Vitória, nível 380 via a Pesulu 44, decola da 1,0 curva na direita, saída da El, lida e depois voa Ildis na aerovia. Aciona 5053, controle 208. Decola da 10, curva direito na saída da El, após o Ildis, 8053 ao transponder, 1208 ao transponder. Ativo, confirmo 5053 acionado. 5053, já está na máquina. Chame para o táxi. Menos 3 da Colégio 10, controle 208. 208, obrigado. Salvador, boa noite, o Heber 6747, portão 5, autorização, Guarulhos, informação alta. 6747, ciente, pronto com a pena. Emativo. 1700. Então, autorizado para Guarulhos 360, nível via Pesuru no meio, Belo Horizonte. Decola da onda zero, curva à direita. Saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5151, controle 208. 6747 web aprovado, Guarulhos 360, Pesuru 16. 10, curva direita, da El, Leda Bridge. 5151, 208, 6747. Afirmativo, 6747, chama para o acionamento. Camara. Para o meu Delta Lima mais acionado, dois a bordo, autonomia de 340 alterna com fim, quanto táxi? O táxi via pátio, Índia até Ponte Fera, chame pronto para a decolagem. Respondendo a emergência, Mike, eu continuo na frequência torre, em táxi via pátio, Índia, chame pronto para decolar. Controle Salvador, boa noite. O TAM 3398 vai atingindo o nível 150, quem quiser informação do voo. 3398, identifique, chegada Mari, desça 050. 0503398. Azul 4235, reduz para 209. Luciano, redução para 2009, resultado 2365. Voo 604, chame Recife, 2685. 68. O gol número 3, chame Recife, 260, alterno 288. 260, 288, obrigado, boa noite. Vista 2224. 2224, torre no 8, decimal 95. 1895, pé daqui a pouco. É. Azul 4235, desça para 2000 pés, 1021, livre elétrico. 2021, 4235. De Salvador, Passaredo, 2224, câmbio. Passaredo, 2224, avistado final, baixo de aproximação, aguarde autorização de pouso. Baixado, cravado, aguardando. Controle o TAM 3398. 3398, prossiga. Pode ir lá na Praia de Duna? Pode ir lá na Praia de TAP. TAP, pode liberar a restrição de velocidade de TAP? Está livre. Desce para 3.000 pés com 1.021. Copiou 3.000 pés ou 3.398? Não, não havia copiado. 3.000 pés então, tá? 3.398. Lima Delta Mike, decola o Zuno 9, controle 208. Foi o AD6747, portão 5, sistema de funcionamento. Autorizado, chame táxi. Tá mais na táxi. Passarinho de livre pouso, 160 graus, 10 mais. Força, passarinho do 10224. Lima Delta Mike, decolou o Zuno 9, controle 108. 208, AD1 Mike. Alô, boa noite, Papa Romeu, Delta Lima Mike. O Delta Lima Mike, suba o 380, saída da El Vigilante. 380 da El, Delta Lima Mike. Salvador, boa noite, está 3305, formação Alfa, descendo 150. 3305, identifique, chegada Mari, desça 050. 050, possibilidade voz rápida, presente? Autorizado. Torre no 895. 1895, azul 4235. Na 3398, 2000 pés, livre LS. 2000 pés, livre descida da 3398. Vai passar o standing, mais meia milha. 5235, livre pouso, vento 1, 80 graus, 10 nós, pista 10. Autorizar o pouso, azul 4235. Passagem da livrou. Afirmativo, seu sol foi 22, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, só para da Juliette, 22. Antes da Juliette, passaredo. Passaredo 2224, autorizado ingresso na Juliette, 114. Juliette, 2224. Web 6747, alterna com fim de autonomia 0410, POB 154, Web 6747. Fim de autonomia, Web? 0410. 6747, táxi via AT1, Índia, Alfa no ponto de espera do 10, resposta no ponto de espera do 10, Web 6747. AT1, Índia, Alfa, ponto de espera do 10, vai reportar 6747. 4235, no solo 25, em pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Tipo azul 4235. 4235, no solo 25, em pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Pra direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, 423. Para 4.000 pés, 1.021. Na bomba e para 4.000, 1.021. Total 9907. Espera pronto, 6747. 6747, ali Nicolás de imediato. Afirmativo. Aline decola, pistão no zero, vento no 70 graus, 079, sobe 6747. Aline decola, imediato, 6747, pistão 1 no zero. Chama 3398, estabilizado no LS63. 3398, chama em torno no 8895. 118-95, 3398. Vou chegar 6303. Ané, 6303, consiga. 3, aprovação Guarulhos no 380. Gente, esse Ané, 6303, aguarde cópia, Guarulhos. Torre Salvador, boa noite, está 3398, passando em Ilha Serra, estabilizado no ILS-XM. Então, 3398, que legal no 021, continua a aproximação, aguarde pista livre. Está no pista livre no 021. Tem uma Mike, chame Recife 1251, um, alterna 3325. Recife 251, um, alterna 3325, deu 3 uma Mike. 3305, 2000 pés, 1021, livre LS. 2021, essa patrulha estabilizada na 3305. Pistão 3398, autorizado pouso pistão no zero, vento no 80 graus, 069. Pouso autorizado, tá 3398. 96747, decolado os dois outros, sob controle no 20 decimal 8. 208-6747. Você na M3 no 3.4. Na M3-3 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via o piso 1 no 0, decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após, bridge, controle 1208 e transponder 5153. Cruzado Guarulhos, 360, via o piso 1 no 0, decola da décima direita, da EL, Leda, bridge, 120... 08, eu vou trazer assim, 153, eu transporte. Vai chamar para puxa, sonar na 4. Excelente, procedimento correto, posto pronto para posicionamento. 398 no sol 230, ele dirige pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, reportará antes da Juliette, táxi via Alfa. Gol 076, desce para 2.000 pés, 621. 2.000, 621, Gol 076. Controle Salvador, boa noite, acelera 6212, na tela do perfil da Malha. Usa 210, destino. Boa noite, 6212, identifique, chegada é a Mari, desce ao 050. Para o 050, 6212, autorizaria para o editar, está presente? Mantenha a chegada, é o número 4 na aproximação. Estamos tendo chegada, 6212. Autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Juliette 08, tá 305, chame torre no 895. 1895, Salvador, boa noite, até daqui a pouco, tá? 305. Salvador, boa noite, Tan 3305, estabilizado no zero, baixar trabalho. Tan 3305, tráfego avistado, livre pouso pistão no zero, vento 180 graus no zero nós, que é H1 no 021. Autorizado pouso no zero, Tan 3305. Gol Oxané 6212, reduz para 2209. 2209, 6212. Web 6747, chame Recife, 125, Uno, alterna 13325. 251, 3325, 47.